contrário, deu uma entrevista com nota de cantador na Rede Cultura de rádio, Tony sendo locutor. Contrário, disse uma piada, destratando de mim que eu sou professor. Contrário, é um mordido, quem manda não ter valor. Contrário, é um mordido, quem manda não ter valor. Contrário, deu uma entrevista com nota de cantador na Rede Cultura de rádio, Tony sendo locutor. Contrário, disse uma piada, destratando de mim que eu era um professor. Contrário, é um mordido, quem manda não ter valor. Contrário, é um mordido, quem manda não ter valor. Contrário, mandou dizer que esse ano tá brincando. Eu recebi o recado e eu fiquei esperando no terreiro onde eu brinco, mas eu sou um veterano. Contrário, fica sabendo, olha, eu não te engano. Contrário, fica sabendo, olha, eu não te engano. Contrário, deu uma entrevista com nota de cantador na Rede Cultura de rádio, Tony era o locutor. Contrário, disse uma piada, destratando de mim que eu era um professor. Contrário, é um mordido, quem manda não ter valor. Contrário, é um mordido, quem manda não ter valor.